gotta write it, write it. You know you got me up for writer, writer. I wanna tell you I'm dreaming, writer. Rising, and it's not surprising. We are the Google generation, bringing everyone together through mutual globalization. Privacy has gone out the window, cause with Google Earth, I can look through your window from the middle of God knows where. I can zoom close enough to see your split hairs and the size of your bare derriere. Then load directions to your house, where I can show you the print off of your back yard. Isn't it hard to kiss goodbye to anonymity? I can Google your name to find address, numbers, pictures, police records, high school papers, credit scores, daily chores, dirty drawers, donations for the poor, and once more, I can still see your front door. Generation X has long been gone, but their existence is still documented through the searching eyes of Generation Google, with video feeds supplied through Frugal to YouTube and everyone else too. Bringing corporate players closer to corporate haters, blurring the lines of what's independent to help move along what's intended, being connected. Global awareness, global consciousness, worldwide oneness. It's coming to realization, the beginnings of globalization, thanks in part to the Google generation. Olá, eu sou o Coturno e este programa já começou estúpido quanto baste. Acabamos de ouvir três bandas de música livre. Alibaba Urban com o tema Facebook, Twitter Twatter dos Mind the Gap, da Venezuela, não os tugas, e Google Generation dos Acoustic Peace, Acoustic Energy. Anarchy. Estas bandas lançam o tema desta semana que é dados, os nossos dados. Vou falar de nacionalização de dados, de colonialismo digital e de uma proposta, uma ideia, que é quase uma proposta, um movimento tecnológico dos não alinhados. Um conceito que, para bem e para mal, busca inspiração no movimento dos não alinhados e que pretende restituir às comunidades o direito à autodeterminação digital. Este movimento é recente e pretende criar uma terceira via global contra o capitalismo de Silicon Valley e a opressão generalizada da grande muralha da China, não é? Da grande firewall da China. Se no final desta hora tiveres vontade de mudar a tua vida digital, por assim dizer, então, opá, aconselho-te a googlar motores de busca alternativos. Não, eu vou dando links pelo caminho. Mas não é fácil, não é difícil, é só que uma pessoa só não chega. É preciso que isto passe de pessoa a pessoa a pessoa e claro, a melhor maneira de começar é por grupos de afinidade, certo? Já dizia o outro. Mas para já, continuamos com Musical. Cara Square e Piero Pelucci, um tema sobre a neutralidade da rede. António José Mendonça, com devaneio acústico sobre redes sociais, e John Beat, com Google Live. Até já. voice to the FCC. We stand for net neutrality. We stand for net neutrality. Tecnología avanza con la sociedad y las redes sociales no se quedan atrás. Primero salió el Messenger, después Hi-Fi, le siguió el Facebook, que es el que uso más. Luego salió el Twitter, que es el más popular. Los adolescentes lo usan sin parar. Y para los padres esto ya es normal. Todos los adolescentes conectados siempre están. Buscan más amigos de los que tienen en verdad. Esto es un vicio que hay que controlar, ya que los adolescentes ya no saben socializar. A todos los padres les llamo la atención que reflexionen el mensaje de la canción. Gracias. Google Live, le chemin pour arriver à un monde parfait. Amour, j'ai besoin d'amour, mais je ne trouve pas. Et j'ai cru l'aura encore et encore. L'aura mon besoin des loups, et j'ai crié centaines de fois les mots sexe, les mots sexe. Amour, j'ai besoin d'amour mais je ne le trouve pas. Et j'écris love encore et encore. Love, ont besoin de love. Et j'écris centaines de fois le mot sexe. Google Bank, votre banque personnelle, c'est la meilleure façon pour garder l'argent, domicilier votre salaire, faire des achats en ligne ou obtenir un crédit rapidement. Google Bank, votre banque online. Your personal bank is the best way to keep your money. Transfer your salary, shop online or get a loan quickly. Google Bank. It's online bank. Facebook mourira, l'oiseau bleu tombera, mais Google cherchera toujours. Amour, j'ai besoin d'amour, mais je ne trouve pas. J'écris l'or encore et encore. L'or font besoin des loups. Et j'écris centaines de fois les mots sexe, les mots sexe. Love, I need the love, but I do not see for any place and write love again. Love, I need the love, and write hundreds of words about sex. Google Biotechnologie, la technologie la plus avancée pour les soins de santé. Nos centres médicaux, situés à travers le monde, sont prêts à traiter n'importe quelle maladie. Google Biotechnologie, nous prenons soin de votre santé. Google Biotechnology, the most advanced technology for healthcare. Our medical centers, located throughout the world, are prepared to treat any ailment. Google Biotechnology, taking care of you. Portugueses. Sim. Não. Mas... Queremos vencer. Sim. Não. Liberdade e democracia. Não. Sim. Seria um absurdo cívico. Rádio Paralelo, a partir de montras desde 2016. So last night, Donald Trump sends a mysterious tweet that the whole world is talking about today. Now, let me give you a quick warning. This story is nonsense. It is not important substantively, except for the very, very end, which finally you get some sort of relevance to the story where you will get a sense of what this administration is like. So in the beginning, he sends out this tweet. He says, despite the constant negative press, kafefe. What that means, no one knows. Likely he meant despite the constant negative press coverage. Despite the negative press coverage, what? I don't know. Why he spelled it kofefe, no one knows. President's Twitter account when he tweets things that are actually monumentally important, threatening war, etc. Okay, so a slight issue, but mainly everybody's having fun. And then Trump jumps in the morning when he tweets out, who can figure out the true meaning of kofefe? Enjoy! As if he meant it. There's such a simple answer to this, but instead, here's what Sean Spicer says. Should be concerned that the president posted somewhat of an incoherent tweet last night and that it then stayed up for hours? No. Why did it stay up so long? Is no one watching this? No, I think the president and a small group of people know exactly what he meant. Blake. What does he mean? Blake. Dude, it doesn't mean anything! It was an obvious typo! Are you guys mental? They laughed at you. They laughed in your face. Of course they should. The president and a small group of people will know what he means. No, you don't. What does it mean then? It was a goddamn typo. Why didn't you just say it? Because they're inveterate liars. They're pathological liars. They lie about everything. They're like, oh, no. Kofefe has a very important meaning, like rosebud, but we cannot really reveal that to you right now. Look, we laugh it off because we already know Trump's an idiot and a liar, but let's not normalize it too much. God damn it, it was so simple. Just say it was a typo, nobody caught it, and move on with their lives. But they can't help themselves. So what a bird, what's the word on this net neutrality? Well, the same mugs that charge your monthly access fee are lobbying Congress to let them put speed limits on websites where the fastest speed is reserved for who can pay the biggest price. Like a wide HOV lane for money and power, leaving the mom and pop sites stuck at rush hour. Ain't a chance if you can't spin like them big boys. This is progress, but yo, I keep hearing this pig noise. See, it's more than just your average scam. If they got the juice to manufacture an online traffic jam, not only can they crush competition, they can crush dissent. The best democracy the money can rent, cause when they help the our society relies on information rationing. Speed is like rationing care to a patient. When they decide if how and who you get access to, it's game over. The promise of the internet is through. Hands off the internet, hands off the internet. Let's cut the invisible hands off the internet. Let me hear you saying net neutrality if you believe the internet. should be commons and commons should be free. Hands off the internet, hands off the internet. Let's cut the invisible hands off the internet. Let me hear you sing net neutrality if you believe the internet should be commons and commons should be free. Yo, there's more than just monopoly dreaming. The corporate scheme and the problem is wider than just providers and telecom demons. To be truly net neutral, we gotta expand the definition. It ain't just who we pay, but who gives us permission. Search engines and social networks, media aggregators, those we deem online, benevolent dictators who filter your searches and feeds of what you watch, what you read. They give you what they think you want, but not what you need. It's like we children and they the adults. How can you and I do the same search for daily results? And yo, I get it's convenient, that's okay when it's trivial, but our preference can be the formula to filter the political that only reinforces our current ideological vision. With no counter info to help us make an informed decision. And that, of course, is if they want us to see it at all. Just to stop them from gatekeeping if we make it their call. When it comes to news and important information, do you really want to give more control to corporations? Hands off the internet, hands off the internet. Let's cut the invisible hands off the internet. Let me hear you sing net neutrality if you believe the internet should be commons and commons should be free. Hands off the internet, hands off the internet. Let's cut the invisible hands off the internet. Let me hear you sing net neutrality if you believe the internet should be commons and commons should be free. Come on, man, do you really think they would do that to people? It ain't about if they would do it, it's about if it's legal. And speaking of legal, you know it's more than just the masses viewing the internet, the corporate colored glasses. We gotta expand the definition again to react to when the government decides to get in on the act, to put us on an information diet, to keep us quiet, shut it down in the name of security, blame it on a riot. We want to build reflective real net neutrality, preparing for the worst becoming reality. Patriot Act mentality, thought police brutality. Again, it's not if they would do it, it's about the legality. And if we're serious about the sanctity of the internet, it'd be smart to start planting the seeds of the ending net, a guerrilla web of handsets, tablets, gadgets, a network independent, the corporate bandwidth. The technology already exists to chart a course, occupying public airways, everything open source, create a force that they can't ignore. Cast aside the double down, lobby for the spectrum to be recognized. Now I know this sounds like pie in the sky, but whatever, maybe our only hope to keep the net neutral forever. Hands off the internet, hands off the internet. Let's cut the invisible hands off the internet. Let me hear you sing net neutrality if you believe the internet should be commons and commons should be free. Hands off the internet, hands off the internet. Let's cut the invisible hands off the internet. Let me hear you sing net neutrality if you believe the internet should be commons and commons should be free. Ora, e vem daí que acabamos de ouvir Feffy Groove, do Silent Partner, uma alusão àquela besta normal mongoloide, sempre também o cor de laranja, com um gato morto na cabeça, que é o Donald Trump, e Stellar Art Wars, com mais uma música dedicada à neutralidade da rede. Falando mais sério, começamos então. Contexto. Fogo aos impostos e pandemia. E que porra é que isto tem a ver com dados? É um dado adquirido que quem ganha mais paga menos de impostos. Seja para offshores, acordos comerciais, benefícios fiscais, o amigo do cunhado que é primo do neto, que é amigo do tio, etc, etc. E também é consensual que estamos numa pandemia. E que essa pandemia está a destruir a economia. E que essa economia vai ter que ser revitalizada. E que para revitalizar a economia precisa de dinheiro. Ora, a gente falha em taxar os ricos, a gente falha em taxar os bancos, e a gente tem falhado em taxar as empresas high-tech que extraem os nossos dados. E é importante pensar nas empresas como Google, Amazon, Facebook, etc., como empresas que são extratoras de minério, cujo minério que estão a extrair são os nossos dados. É a nossa vida que eles estão a consumir. E a vendê-la de volta. E então, como assim? Para termos uma ideia, a Google, a Apple, a Facebook, a Amazon e a Microsoft, em conjunto, ganham mais de 800 bilhões de dólares anualmente. E se isso vos parece muito dinheiro, a mim parece uma pipa de massa. Na verdade, em perspectiva, isto é, mais ou menos como 30 vezes o orçamento bianual da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, há para 60 anos de investigação e prevenção de pandemias, tratamento de doenças estúpidas que prevêm. E é também 5 vezes o orçamento anual da Nigéria, um país cuja população supera os 200 milhões. Portanto, nós temos 5 empresas que detêm uma potência financeira brutal e cujos impostos, cobrados localmente, no país de origem, neste caso elas são todas americanas, ou nacionalmente em cada país onde elas trabalham e operam, não é? Segundo uma NGO que agora não vem aqui, a Fairtax Mark, uma NGO que controla os impostos que cada empresa deveria pagar a nível global se fosse uma empresa normal, bem, segundo eles, estas empresas em conjunto pagam qualquer coisa como 150 bilhões a menos do que uma empresa normal. Portanto, nem um banco. El COVID-19 es el virus, el capitalismo es la pandemia. E como é que eles ganham isto tudo? Com os nossos dados. Os dados que nós gratuitamente lhes damos. Eles fornecem um serviço gratuito. Em troca, nós damos-lhes os dados. E olhem o que eles fazem com os nossos dados. Então, obviamente que estamos a ser enganados. Não? Há um planeta inteiro a ser mamado. E agora imaginem que os governos eram de confiança. E que os impostos eram pagos. Este dinheiro dava para serviços nacionais de saúde. Educação, investigação, apoio aos mais fracos, não sei, orçamentos participativos, que é uma coisa que está em voga, mas quer dizer, e no entanto, no caso europeu e no caso da OCDE, quer dizer, ninguém os consegue taxar, como é que ninguém os consegue taxar? Ah, é tudo legal, pois é. Pois é, tudo legal. Paris está sendo vídeos, vídeos de este lugar. Vinito y haciendo vídeos, tutorial de Ubuntu. Dano ven ganando sus con un video nuevo. Ya no te la termino un vídeo en este momento. Hizo ya 22, saca 1000 subscribers. Sonia Alicia dice que tiene la Potter Face. We'll be right back. Estúpido debajo del video que tanto trabajo te ha costado subir a la fregada todo. eres un asco, no me gustan tus videos. Chinga tu madre, vete a la chingada. Tienes un pinche video de canal y por cierto creo que eres gay. Siempre son los mismos, siempre critican, no te dejan hacer nada y siempre están ahí chingando la madre, diciendo pendejadas. Son los haters, ahí están. YouTube México, sube tu video, aunque lo hagan pedacitos, lo desgarren y lo maten. Ay, mamá, pinche madre. Siempre son los mismos, siempre critican, no te dejan hacer nada y siempre están ahí chingando la madre, diciendo pendejadas. Son los haters, ahí están. YouTube México, sube tu video, aunque lo hagan pedacitos, lo desgarren y lo maten. Ay, mamá, pinche madre. Companheiros do Chega, falo-vos hoje por um motivo muito específico. Tomei a decisão pessoal de ser candidato presidencial nas próximas eleições. Ciganos, ciganos, ciganos. Até tenho amigos ciganos. Até tenho amigos ciganos. E acabamos de ouvir alguns temas da banda chamada Dálios, do México, que é a banda da semana. Não sei dizer nada sobre ela, não sei que são mexicanos e que tem 47 álbuns para descarregar no Jamendo. Estas músicas em específico foram tiradas do álbum YouTube Generation. Muitos desses álbuns têm alusões a temas relacionados com a internet e direitos de autor, como por exemplo, e redes sociais, Google TV Show, Music Made by Computers, Free Culture, etc, etc, etc. Espero que tenham gostado e visitem o jamendo.com. Não ganho nada com isso, mas aqui tem música para todo gosto e feitio, para todos os gostos e feitios, e porra, para todos os gostos e feitios, e é open source, não é? É gratuito e é para partilhar. É para partilhar. Vamos voltar dentro de momentos com algo mais sobre os nossos dados e a nacionalização dos dados, mas para já um pequeno intervalo comercial em francês. Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Bonjour. Ah, les données personnelles. Elles volent partout, tout autour de nous. Notre position GPS, les calories perdues pour aller jusqu'au bureau, les heures de sommeil accumulées, le détail de vos virées en vélo ou en taxi, jusqu'à votre carte grise, une mine d'informations. Tous ces chiffres, une fois récupérés et bien stockés, c'est ce que l'on appelle le big data. Ces données, nous en sommes les principaux émetteurs, volontairement. Elles documentent de plus en plus chacune de nos activités, et ce n'est qu'un début. En 2015, il devrait y avoir 15 milliards d'appareils connectés à Internet et jusqu'à 50 milliards en 2020. Autant de sources pour alimenter le big data. IBM, leader du secteur, a investi 24 milliards de dollars ces 10 dernières années sur la seule analyse des données. Voilà une belle promesse. Mais quel est donc l'enjeu de cette boulimie de données ? Prenons les maisons intelligentes, des habitations dotées de capteurs qui analysent notre quotidien. Allstate, un assureur américain, offre déjà 25% de remise à tous les propriétaires qui en équiperaient leur habitation. Étonnant. Autre secteur, les voitures. Des boîtiers installés dans les véhicules permettent aux conducteurs de jouer avec leurs propres statistiques. Mais l'assureur, lui, les analyse pour affiner des profils types, les bonus et les malus, et donc des contrats types. Pourquoi s'en priver ? En France, 70% des automobilistes seraient prêts à équiper leur voiture de capteurs en échange d'une ristourne sur leur contrat. Et la santé. AXA offre à certains de ses assurés français un bracelet connecté. Calories brûlées, rythme cardiaque, oxygène dans le sang. Il stocke tout un flot de données passionnantes. Du coup, l'assureur vous récompense s'il détecte un mode de vie sain, jusqu'à 100 euros si vous effectuez plus de 10 000 pas par jour. Car un assuré en bonne santé, c'est un assureur comblé. Parlons crédit. Lendo, basé à Hong Kong, scrute les flux Twitter et Facebook pour déterminer si ses clients méritent un prêt ou pas. Creditech en Allemagne fait de même. L'entreprise analyse pas moins de 8000 paramètres depuis votre localisation jusqu'à vos achats en ligne. Ou encore Zest Finance, qui capte 70 000 flux différents pour évaluer le risque lié à ses clients. Allons plus loin. Puisqu'il y a aussi du risque en politique, le big data doit pouvoir aider des élections. Les équipes de Barack Obama ne s'y sont pas trompées. Les fonds collectés lors de la campagne démocrate de 2012 ont atteint des records, plus d'un milliard de dollars. Et près de 70% étaient issus des dons en ligne. Merci les données personnelles. Grâce aux informations collectées sur les votants, le staff de l'actuel président américain a pu cibler au mieux les appels aux dons. De la même manière, ils ont pu analyser les comportements d'électeurs clés, les indécis. En Ohio, par exemple, les données de 29 000 votants furent injectées dans une machine qui a reproduit 66 000 fois l'élection suivant différents scénarios. En simulant leur comportement, les équipes d'Obama ont pu déduire quels arguments sauraient les faire basculer dans leur camp. Au fait, Rayid Ghani, le scientifique des données pour Obama, n'est pas un novice. Le big data lui permettait déjà de maximiser l'efficacité des promotions dans les supermarchés. Il n'y a pas de hasard. Ces données, que nous libérons gratuitement et volontairement à chaque instant, permettent d'optimiser nos tâches quotidiennes, mais aussi les contrats d'assurance, les profits bancaires ou les arguments politiques. En limitant les risques, le big data espère rentabiliser le monde. Un monde où ceux qui utilisent ces données décident de ce qui est bon ou mauvais. Quand on laisse les clés à quelqu'un, il y a toujours un risque qu'il change la serrure. Bonjour. 100 000 employés, 7 millions de mètres carrés d'entrepôts à travers le monde, 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2013. Jeff Bezos fut bien inspiré lorsqu'il décida de choisir le nom du plus grand fleuve au monde pour sa librairie en ligne. C'était en 1995 et dans un garage naissait un ruisseau nommé Amazon. Que l'histoire est belle. Aujourd'hui, Amazon représente 50% des ventes de livres aux États-Unis et il pourrait être le premier libraire français d'ici 2017. Du coup, quand un éditeur comme Hachette refuse de baisser sa marge sur les livres électroniques, Amazon sévit. Précommande impossible, délai de livraison rallongé et augmentation des prix. Et toutes ces faveurs, rien que pour Hachette, histoire que le message soit clair. Les joies du monopole. Mais en 20 ans, la librairie s'est diversifiée. Aujourd'hui, Amazon est aussi le numéro 2 des ventes de musique en ligne, derrière Apple. Et puis, il y a les tablettes, les téléphones, les films et les séries, les livraisons de produits frais, les dessus de lit et les rideaux, les chaises de jardin, les drones et même les navettes spatiales. Tout marché est bon à prendre. Sauf que cette boulimie cache une autre stratégie. En réinvestissant presque tous ses gains, Amazon réduit ses profits et donc la part que pourraient en prélever les impôts. Entre 2009 et 2013, les profits de l'entreprise aux États-Unis ont étrangement chuté, moins 75%, immédiatement suivi par les impôts payés sur le sol américain, moins 67%. Tiens donc. Pourtant, sur la même période, le chiffre d'affaires a lui plus que doublé, de 34 milliards de dollars à près de 75 milliards. Ces 5 dernières années, le taux d'imposition mondial d'Amazon n'est que de 6%. Belle optimisation. Prenons l'Europe. 20 milliards de $1 milliard de ventes en 2013 et par Roupastel, deux filiales écran situées au Luxembourg. Une jolie coquille vide qui réduit à quelques miettes toute forme d'imposition. Un exemple, le Royaume-Uni. En 2013, Amazon engrange 4,3 milliards de livres sterling côté vente et en reverse 4,2 millions à la couronne, soit une imposition de 0,1%. Efficace, mais un peu visible à la longue. En octobre 2014, la Commission européenne a ouvert une enquête visant ces pratiques. En même temps, Amazon crée des emplois, 2200 postes rien qu'en France, mais en grande partie financés par des fonds publics. Pour la seule installation de son centre en Bourgogne, le libraire a reçu 1 milliard d'euros de subventions. Des employés géolocalisés dans les hangars, sauf pendant les deux seules pauses de 20 minutes autorisées chaque jour. Et en Angleterre, ils ont même droit à des points de pénalité en cas d'arrêt maladie. Au bout de 6, c'est le licenciement. Il faut que ça file droit. L'entreprise a d'ailleurs lancé un programme de recrutement dédié aux anciens soldats, Amazon Warriors. Le business est un champ de bataille comme un autre. Reste la botte secrète d'Amazon, le stockage de données, le cloud. Lancé en 2006, Amazon Web Services est le grand leader du domaine, non seulement parce qu'il fut le premier, mais surtout grâce à ses prix, qui ne cessent de chuter. En 8 ans, ils ont baissé 42 fois, une fois tous les deux mois. Du coup, tout le monde se presse sur ses serveurs. Netflix est l'un des plus gros clients, mais le libraire héberge aussi des réseaux sociaux très courus, comme Instagram ou Pinterest. Et encore, ce n'est rien à côté des 600 agences gouvernementales américaines qui utilisent Amazon Web Services aujourd'hui, dont la CIA et l'US Navy. Derrière un empire tentaculaire, Amazon s'installe donc tranquillement au cœur de notre société ultra-communicante. Et son cloud, point de passage obligé, devient un nuage bien inquiétant. What is PeerTube? PeerTube is an open-source video platform. Like YouTube or Vimeo, you can watch, comment, and upload videos online, but there's more. It empowers you to be more than a user. You can make the web yours by installing your own PeerTube Federation. PeerTube instances can sync together. When MeowTube chooses to sync with DogTube, all of DogTube videos can be watched on MeowTube. The video files stays on DogTube server while being streamed seamlessly to MeowTube. This federation approach creates a video network with shared video catalog without paying for more disk space. This is the base of the web. Peer-to-peer streaming. You don't need a data center to run PeerTube. When someone watches a video, it is streamed directly from the PeerTube instance. When several people watch simultaneously the same video, bits of the video are shared between them in the background. Peer-to-peer streaming make video streaming resilient and efficient. A successful video shouldn't bring an instance down. User freedom. PeerTube is an open source software with community-driven development. Institutions, medias, communities, anyone can make their own video tube with their own rules at a low cost. In the long run, you'll be able to find and join the PeerTube instance that really suits you. Make the web yours again. Get its control back one video at a time. Just join PeerTube. joinpeertube.org. Estamos a chegar ao fim do programa. Ficam então os 5 princípios do movimento tecnológico dos não alinhados. Número 1. A extração de dados é legítima. Não existe nada normal em nós darmos os dados e eles vendê-los de volta para nós sem o nosso consentimento. 2. A velocidade não se pode sobrepor à ética. Não importa o tipo de inovação tecnológica. Não são os governos nem as empresas que podem decidir o que é boa ou má tecnologia. 3. Dizer não. E isto é, pá, princípio basilar super importante. Dizer não é uma solução pragmática. É o primeiro passo para outras coisas muito importantes. 4. Existem outras plataformas. Opa, é só procurar. 5. Uma voz, múltiplas soluções. É a mesma ideia do mundo melhor. Até para a semana. This will be Linux. That was great. Everyone sing it along with 3 letters. We're going to try a slightly more difficult one this time. This one's got 5 letters. The letters are L-I-N-U-X. This It's a song about open source computing. We believe that Microsoft is shit. Bill Gates is a fucking tosser. It's a song for anyone who uses open source software or any kind of Linux operating system. Ubuntu, Kubuntu, etc, etc. Of course, this one is L-I-N-U-X. So fucking easy. Linux! Software and a call, what a call. We'll throw all these dirty lessons as ever.